meuscds.com. É o sucesso do verão, todo mundo tá sabendo. Lamba, deixa o que chegou, trazendo seu movimento. Bota a mão na cabecinha, bota a mão no joelhinho. Remexe bem gostoso e vai descendo pro paio. Desce e senta pro paio, rebolando pro carinho. Desce e senta pro paio, rebolando com carinho. E desce, desce bem gostoso, desce mesmo pro paio. Desce e senta pro paio, rebolando com carinho. Desce, desce bem gostoso, desce, desce bem paio. Lamba, deixa bebê. Meuscds.com. É o sucesso do verão.